Um homem estava passando apressado, carregando a sua pasta, atrasado para os seus compromissos, preocupado com as coisas. E vem um mendigo na direção dele e tenta parar este homem, pedindo para ele um vale-transporte, um passe. E o homem, apressado, incomodado por aquele mendigo estar parando ele no meio do caminho, pedindo um vale-transporte, o homem disse: não tenho, meu amigo, não tenho trocado, não tenho nada. Aí o mendigo disse: mas nem 80 centavos. E o homem disse: não tenho, estou atrasado, me dá licença. E foi andando apressado, e ele viu com alívio que o mendigo desistiu e começou a andar. E ele também andava em direção diferente e olhava para observar o mendigo, e o mendigo de cabeça baixa andando. Este homem, então, ele se recorda das palavras do Senhor Jesus. Quando no Sermão da Montanha Jesus disse: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Este homem meditou: puxa, o que é 80 centavos? Eu deixei de fazer o bem por tão pouco. Recusei para quem me pediu por causa da minha pressa. Deixei de fazer o bem e era tão pouco que ele me pedia. Mas agora o mendigo já estava meio longe e ele também. Mas o coração dele doeu. E ele, não aguentando aquela dor, a consciência e as palavras do Senhor Jesus falando no seu coração: dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. O mendigo já tinha virado esquina. O homem pensou: eu não tenho trocado, a menor nota que eu tenho no bolso é 5 reais, mas não importa. Ele pegou então, voltou o caminho, foi até a esquina, e o mendigo já estava longe. E ele começou a assobiar. Ele assobiava porque o mendigo já estava longe. E o mendigo lá na esquina escutou o assobio e olhou para trás. E o homem fazia sinal com ele, com o braço, fazia sinal para ele vir. Mas o mendigo não entendia nada. Como aquele homem me chamando? A princípio o mendigo nem acreditou. Mas o homem continuava fazendo o sinal: vem logo, vem logo. Aí o mendigo acreditou e veio correndo, correndo. E o homem ficou alegre porque o mendigo estava vindo. E quando o mendigo chegou perto dele: meu amigo, toma aqui o dinheiro. E era 5 reais. E o mendigo tentou explicar que ele perdeu o dinheiro dele, as moedas que ele tinha para pegar a condução. E o homem disse: não, meu amigo, não precisa explicar nada não, é que eu estou atrasado, toma aqui o dinheiro. E o mendigo disse: Deus te abençoe. E o homem disse: tá bom. E virou as costas e foi. Quando ele virou as costas e andou, ele viu uma coisa brilhando no chão. E ele, então, curioso, se abaixa e pega aquele negócio brilhando no chão. E era uma pedra, um brilhante. E ele disse: que engraçado, eu passei aqui a primeira vez e não vi essa pedra. E agora, depois de ter feito esta caridade, é como se Deus estivesse me recompensando. Mas será que essa pedra é de verdade? Ele resolveu os problemas que tinha para resolver e passou mais tarde numa joalheria e pediu uma avaliação. E o joalheiro disse: esta pedra é verdadeira, deve ter desprendido da joia de alguém. Esta pedra vale 1.500 reais. E o homem então vendeu aquela pedra ali mesmo para o joalheiro e glorificou a Deus pela grande recompensa que ele recebeu. Dai e dar-se-vos-á, disse Jesus. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos deitarão no vosso regaço.